Está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Sim, alegro, atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador, mas o fogo santo, ó, queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus. Com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Sim, alegro, atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. De ver Deus, vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus. Brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Sim, alegro, atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão fim. Servos desfrutar e Jesus o saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Sim.